na M250, livre de correção, livre pouso na 10, do vento 090 graus, 13 nós. Afirmativo, livre pouso na 10, 6250. Decolada ao 09, chame controle 120.8. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, chame 63, 11, decolando, se escuta. Bom dia, 61, submantenho 360, saída da EL. Nada EL, 360, está autorizado, 63, 11. Solo 09, livre direito, chame Solo 121, decimal 9. Livrando direito, chamando Solo 209, 62, 50. Bravo Fox Mike, pra mim tá ótimo. Bravo Fox Mike, desça para 50, na Projetab, chegada a Mari. Salvador, bom dia, Chané 6250, livrou, na sua escuta. 6250, Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa e Juliette, livre até o portão 02, 6250. Pô, 63, Uno, Uno, pode voar, Leda, da presente? Afirmativo, 63, Uno, Uno. Meu Charlie X-Ray. Livre pouso, pista 17, o vento 100 graus, 11 nós. Sim, check on my turn, check. Travado. Chá de travado, on my turn, check. Salvador, bom dia, Gol 397, centro da informação, solicita autorização, São Paulo. 397, gente, é o número 2 para cópia. Confiar na nave para controle? Estacionamento. Gente, no solo, ao 12, autorizado backtrack, reporte pista livre. Em 12545, alterna controle? Confirme a aeronave que chamou o controle, Salvador. Alfa, controle Salvador, prossiga. Confirme o destino, Serra Charlie. Confirme, é copiado. Confirme o nível desejado, pessoas a bordo, tipo de aeronave. Romeu Charlie, X-ray. Copiado. E qual foi o nível informado, pretendido para voar? Está sendo coordenada a sua autorização, sempre se está com a pane, estamos com controle de fluxo. Ok, então é devido ao controle de fluxo. Afirmo, teve uma pane no Recife. Ok. Inicialmente o 075. Voo 983, pronto a cópia? Firma ativo, copia 983. Voo 983, autorizado, Guarulhos, 360, o Peso Lu 10, bridge a Peso Lu 16, BHZ, depois direto estribo. Decola no zero, curva direita, saída da EL, Leda, bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5041. Livre LS, desce para 12 mil pés, altimetria Salvador 1096, acusa estabilizado no curso do localizador. Gente, Bravo Fox Mike, não para o LS, 1096, reportará no localizador. 5041, bom, 1983, portão 5. 1983, contagionamento correto, são prontos para o espectramento. Câmara, 983. O gol no 397, ponto cópia. Tá pronto, 397. Autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita. Na saída da EL, Leda, bridge, unida Sapta Bidulu 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle apere 120, decima 8 e o transponder 5056. Gente, autorizado 360 São Paulo, decola 10 curva direita da EL, Leda, bridge, Bidulu 16, Belo Horizonte, Trive, depois conforme. 208, controle 5056, o transponder Lula 397 está no 6. Lula 397, cotejamento correto, chame pronto para o espetacionamento. Camarada. Gol 1983 e pulgou no 397. Devido ao controle de fluxo, decolagens para o setor sul de Salvador serão de 15 minutos. 397. Não, é de aeronave está procedendo de Salvador para Serra Bravo, Papa Lima, Petrolina. Zulu Oscar Alfa, acione 5600 e confirme o código ANAC do comandante. confirme a última procedência, Zulu Oscar. Zulu Oscar Alfa, chame agora Recife em 12545, alterna 12685 e Recife solicita algumas informações. Chame agora, caso negativo, o senhor retorna. Bravo Fox Mike Trot, Bravo Fox Mike, complete a aproximação, torre 1895. 1895, Bravo Fox Mike. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Bravo Fox Mike, estabilizado no LS X-Ray, 2 milhas para alta marca. Papa Romeu, Bravo Fox Trot Mike, check trem, vento 110 graus, 129, pouso no pistão 10, o ajuste no 0, 16, Bravo Fox Trot Mike. Ciente, o Bravo Fox Mike, então autorizado o pouso. O Bravo Fox Mike solicita pouso na pista 17 a partir do Altermark base com curva para a direita. Ciente, Bravo Fox Mike, plano cancelado aos 21, curva à esquerda, reporte na final da 17. O vento é 110 graus, 129, o ajuste no 016, só confirme o passo de estacionamento. Prossegue para a Bata, o Bravo Fox Mike, então curvando à esquerda para base com curva para a direita na pista 17. Ciente, reporte na final da 17, Bravo Fox Trot Mike. Reportará na final da 17, Bravo Fox Mike. Meu pé, azul 4207, bom, fio no 0, no meio ajuste. Romeu Bravo Foxtrot Mike, que tráfego avistado, cheque trem livre pouso 117, o vento 100 graus no 1 nós. Livre pouso, pista 17, o Bravo Fox Mike. Bar Romeo, Bravo, Foxtrot, Mike, no solo aos 24. Autorizado backtrack, reporte pista livre. Outros já intenções, autorizado Lima, Mike, Quebec, pista e bata. Ciente, Bravo, Mike, Bravo, Foxtrot, Mike. Autorizado backtrack, reporte pista livre. Visão 98, desço para 2.000 pés, o ajuste 1.096, reposta estabilizado na LS. 2.096, reportará 3.198. Desconsidera a estafa e a restrição? Livre da restrição, 3.198. Não compreendi. Livre da restrição. Ah, meia dúzia. 1.397, autorizado para estiver com saneamento, chama pronto o táxi. Chamará. Controle Salvador, Indigo Federal, faça a licita, descida para 1.000 pés e do regresso mantendo o corredor forte. Para o rodotária, 1.500 pés, Indigo Federal. O Indigo Federal confirmando o retorno. Indigo Federal confirma o retorno. Duna, acesso 319. Após o TAP, autorizado Duna 3198. Salvador, bom dia, 3595, 595, informação, quilo confere, aguarde coordenação, ele é o... Salvador, gol 983, o portão é o 5, puxa e vem acionamento. Gente, no portão 5, aguarde puxa, acionamento, o gol 1983, devido a controle de fluxo, o senhor vai decolar 7 minutos após o tráfego da sua companhia, que acionou no 612. Afirmativo, então, tem o previsto, não faremos horário fixo, não? É, senhor, a decolagem condicionada, 7 minutos após o tráfego da sua companhia. Táxi voo 397 com 124 a bordo, 4 horas e 10 aterrando Galeão. 397, táxi via Pátio Índia, ajuste no 016, 1895, quanto espera? Pátio Índia, 983, após a passagem do tráfego da sua companhia, puxa acionamento é critério. Afirmativa, após passagem, em coordenação, 93. P5595, pronto, a cópia? Estou 5595. Trip 5595, autorizado. para Ilhéus, nível 140, decola da 10, curva direita, saída da El, após direto, controle 120 decimal 8, acione transponder 0260. Verifique o transponder em 9 graus, não recebo a indicação. Sentido federal, tá 01 no 71 no transponder. Reporte então na rotatória, Índio 9 Euro. Reporte na rotatória, Índio 9 Euro. Azul 4207, 2000 pés, ajuste no 01 no meio, reporte estabilizado na LS. 2000 pés, no 0 no meio, reporte estabilizado na LS, Azul 4207. Bom dia, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 090 graus com 1 ou 2 nós. Alinha e decolar da 10, 140, Lima confere, aguarde coordenação e cópia, Maceió. 3198, complete, aproximação, torre 11895. 1895, é isso? 29 em Alfa, mantém a proa da rotatória, chame torre em 1895 para ingresso no circuito. Mantém a proa da rotatória, chamará 1895 e 29 em Alfa. Bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Pode falar. Salvador, Indivíduo Alfa, no regresso, corredor encerrado. Gente, o Índio November Alfa, o ajuste no 0 no meia, reporta final de 4 milhas, cabeceira 17. Reportará final de 4 milhas da 17, Índio November Alfa. O 1397 decola aos 32, controle 1208 agora, bom voo. 308, bom dia. Passa assim para baixar travado visual 3198. 97 passando 1500, Dael. Bom dia, saudade 360, Dael Gilândia. 360, 397. Angu Hotel, Oscar Zulu, confirme. Tango Hotel Oscar Zulu, faça um check no rádio, a transmissão saiu inteligível, ok? Pisa em intensidade 1. Do Alfa Juliette, Romeu, apresente autorizar a rotatória. Qual que vai acontecer? O Papá Romeu, Alfa Juliette, Romeu, está 22 filhas agora. Está presente, pode voar a rotatória? Estimativo, 1500 pés, rotatória. Meu. fala. É algum 983, apenas confirmando 7 minutos após a decolagem do tráfego que já decolou, para a nossa decolagem ou para o pushback? Para a decolagem. Para a decolagem, sim, 983. Rumo 983, informo que o tráfego que decolou à sua frente já faz 5 minutos a decolagem do mesmo. Autorizado para tiver cancelamento, chame para os táxis. Os ataques, 983. Rumo 140, ponto cópia. Rumo 140, autorizado Maceió, nível de voo 250, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Pulga, transição Caju, via Upper Whisky 58, após Orago, após Mike Charlie Eco, após conforme rota. O controle é para e o transponder 5063. Rumo 140, controle 120, decimal 8, chama pronto, pushback acionamento. Rumo 98, solou aos 36, 121, decimal 9 agora. 219, boa. Boa, 23, 198. 3198, muito bom dia, você que tá com via Alfa reportando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3198. Outro 207 confirmando baixada travada? Baixada travada. Gente, tá, tem livre o pouso na 10, vento 100 graus, 10 nós, azul 4207. Livre pouso na 10, azul 4207. Gente, o Índia November Alpha realize um curto 360 com curva pela esquerda, reporte intercepção no final da 17. Índia November Alpha, curva 360 à esquerda, reportará no final da 17. Afirmativo, um curto 360 com curva à esquerda, reporta novamente na final da 17. Um curto 360 reportará na final da 17, o Índia November Alpha. Juliette, 3198. 3198, fique atento ao Boeing da Gol, efetuando pushback na posição 05, com cautela, autorizado ingressar na Juliette para a posição 03. Autorizado, né? Ingressar na Juliette, 03, 3198. Atentando o Gol.